passo quase meio dia. A morena deitou na rede e balança. Eu, casa deserta, olhos fechando, quase dormindo, cochilando. A morena deitou na rede e balança. Baiana de Gogã, mulata preguiçosa, silenciosa, lançou distante um olhar profundo. Nada acontece nesse mundo. A morena deitou na rede e balança. Preguiçosa, apanhou na cozinha a maçã, voltou silenciosa, lançou distante um olhar profundo.